Pra que fingir? Não, não posso mais ficar aqui na solidão. Se não me quer mais, devolva pra mim meu coração. Se te fiz sofrer, eu já paguei por merecer. Se já sofremos iguais, merecemos a paz, tudo em nome do amor. Te fiz sofrer tanto assim, sei o quanto é ruim, também senti essa dor. Pra que fingir que não ama ninguém?